que eu fiz foi pouco. Tudo que eu sei de nada valeu, mas só o amor me faz saber tudo que eu sou e o que eu quero ser. Só o amor me fez entender. Às vezes me preocupo, fico apreensivo, querendo resposta pra tudo e não consigo saber porquê. É tão difícil ser feliz, queria saber se o amor é tudo que ele diz. Se a alegria tem pra comprar, onde é que vende? A esperança tenta ensinar, ninguém aprende. A gente erra e vira e mexe, se arrepende. A gente berra, grita, mas ninguém entende. Não sei se entende, sabe o que eu tô sentindo? Tá tudo ausente, confuso que nem um labirinto. Falta de experiência, inteligência, que nada, amor é origem, essência. Pensa num pai, bom, generoso, capaz de dar um filho pra salvar os outros e dar o mesmo amor pro justo e pro bandido. É por isso que Jesus tá vivo, pensa nisso. Tudo que eu fiz foi pouco. Tudo que eu sei de nada valeu, mas só o amor me faz saber tudo que eu sou. Só o amor me fez entender. Mamãe Duda, Happy. Mãe, eu quero no seu colo. Comigo também foi assim. O mais importante pra mim, ela nasceu, veio de mim. Mãe e filha, verdadeira família. Sei que um dia ela vai crescer. Mas pra mim vai ser sempre um bebê, meu bebê. Toda mãe cerca o filho de proteção. Quanto medo de perder, meu Deus, comigo não. Filho do homem nasceu na manjedoura. Quando os filhos ainda morrem numa incubadora. Mas a esperança não pode morrer. Quanto mais passa o tempo, eu conto um dia menos. Quanto mais passa, eu penso. Tô merecendo. Quanto vale o verdadeiro amor? Eu não sei o preço. Eu não sei o preço. Tudo que eu fiz foi pouco. Tudo que eu sei de nada valeu, mas só o amor me faz saber tudo que eu sou e o que eu quero ser. Só o amor só o amor.